O sétimo passo é: elogie-se. Por favor, elogie-se o mais que puder. O elogio levanta a autoestima. Diga como você faz bem aquilo que faz. Valorize suas conquistas e seus avanços. Alegre-se com eles. Elogie-se. Você deve conhecer pessoas que parecem ter um compromisso com a infelicidade. Elas se recusam a fazer qualquer esforço para criar uma vida melhor porque elas não se sentem merecedoras. Se for esse o seu caso, comece a investir para mudar a situação. Ame-se e não dependa de ninguém para dizer se você merece ou não as coisas boas da vida. Você não é mais uma criança que precisa de um adulto para alimentá-la. Você é capaz de buscar seu próprio alimento. No livro, você vai encontrar as perguntas que eu vou fazer agora para ajudar na sua reflexão. Ouça cada uma delas e procure responder. Se não tiver uma resposta neste momento, espere. Talvez seja melhor rever as perguntas no livro com mais calma. Mas ouça-as agora, procurando responder o mais espontaneamente possível. As perguntas vão ajudar você a avançar no caminho para gostar mais de si. O que você sente que merece? Você merece amor e aproveita tudo que a vida lhe oferece de bom? Por quê? Ou você pensa que não merece nada? Qual é a razão desse pensamento? Você quer se livrar dele? Quer colocar outro pensamento no lugar? Qual é o pensamento que você quer colocar no lugar desse? Lembre-se, os pensamentos podem ser mudados. O que é que você quer, mas não está conseguindo? Reflita sobre isso. Procure descobrir claramente o que você deseja. O que era preciso fazer para receber amor na sua infância? Qual foi a mensagem que seus pais lhe passaram? Seus pais achavam que você merecia coisas boas ou tinha que ter sempre o primeiro lugar na escola para merecê-las? O que acontecia quando você fazia alguma coisa que eles achavam errada? O que é que você acha de si? Você realmente sente que merece se amar? Se não sente, qual é a razão? É porque não alcançou sucesso na vida? Não ganhou bastante dinheiro? Nunca teve uma projeção especial? Não atingiu a perfeição com que sonhava? O que faria de você uma pessoa realmente merecedora de amor? Qual é o sentido da sua vida? Você tem consciência dele? Você sabe que está aqui no mundo por um motivo. E esse motivo não pode ser ter um carro novo todo ano, ganhar concursos de beleza ou sair nas colunas sociais. Todos nós viemos ao mundo para crescer no amor. É esse o seu objetivo? O que é que você se dispõe a fazer para alcançar seu objetivo maior? Você se dispõe a fazer afirmações positivas? E visualizações? Se for preciso, você buscará uma terapia? Você deseja abandonar os ressentimentos e perdoar as pessoas? Pretende fazer relaxamento e meditação? O que é que você se dispõe a fazer para mudar sua vida?